aceitou a salvação e o perdão que seu filho doou lá na cruz, morrendo por nós, seu sangue derramou. Filho